Hoje o tema da nossa palestra se chama A Verdadeira Riqueza. Eu recebi essa semana uma mensagem pela internet, é curta. Eu vou ler para vocês que eu acho que cabe na palestra de hoje, né? Havia um rei que, apesar de ser muito rico, tinha a fama de ser um grande doador, desapegado de sua riqueza. De uma forma bastante estranha, quanto mais ele doava ao seu povo auxiliando-o, mais os seus cofres do seu fabuloso palácio se enchiam. Em um dia, um sábio, que estava passando por muitas dificuldades, procurou este rei. Ele queria descobrir qual era o segredo daquele monarca. E ao chegar frente ao rei, perguntou-lhe qual era o segredo de viver aquela forma. E ele lhe respondeu: acenda uma lamparina e passe por todas as dependências do palácio e você descobrirá qual é o meu segredo. Porém, existe somente uma condição. Se você deixar que a chama da lamparina se apague, cairá morto no mesmo instante. O sábio pegou uma lamparina, acendeu e começou a visitar todas as salas do seu palácio. 2 horas depois, ele voltou à presença do rei, que lhe perguntou: você conseguiu ver todas as minhas riquezas? O sábio, que ainda estava tremendo da experiência, porque temia perder a sua vida se a chama apagasse, respondeu: majestade, eu não vi absolutamente nada. Estava tão preocupado em manter acesa a chama da lamparina que só fui passando pelas salas e não notei nada. Com um olhar cheio de misericórdia, o rei contou-lhe o seu segredo. Pois é assim que eu vivo, toda a minha atenção voltada para manter acesa a chama da minha alma, que embora tenha tantas riquezas, elas não me afetam. Tenho a consciência de que sou, e que eu preciso iluminar meu mundo com a minha presença e não o contrário. Então essa pequena mensagem vem até claro com o tema de hoje, né, que é a verdadeira riqueza, né? Então essa mensagem vem dizer para a gente o quê? Que a gente não deve dar tanta ênfase, gastar tanta energia em conquistar os tesouros que estão externos a nós, né? Que o que a gente tem que cultivar é o quê? A chama acesa do nosso amor a Deus e assim por adiante, né? A espiritualidade. É isso que a gente deve cultivar sempre, por quê? Porque só isso que mantém a gente motivado para a vida, é isso que dá força. Então a gente deve buscar sempre manter acesa a chama da nossa espiritualidade, né? A Deus e assim por adiante. Aonde está teu tesouro, lá estará teu coração. Esse primeiro mandamento de Deus, e a gente conhece ele bastante, foi uma das primeiras coisas que a gente conheceu quando era pequeno, quando começou a tomar contato com a religião, a gente ouviu essa frase, né? Primeiro mandamento de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Esse primeiro mandamento que a gente aprendeu tem um intuito maior de mostrar para a gente que realmente deve amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque a gente às vezes foca muito a nossa vida exteriormente, querendo sempre acumular riquezas, guardar riquezas, e a gente se esquece de que a verdadeira riqueza é aquilo que cada um carrega dentro de si. Por quê? Porque as riquezas que a gente luta para conquistar exteriormente, que são coisas materiais, lá elas permanecerão eternamente com o nosso desencarne. Ou seja, a gente não vai levar nada daquilo que a gente conquista exteriormente. Claro que a gente precisa ter certas coisas na nossa vida para ter um certo sossego, ter uma certa sustentabilidade, né? Ter uma casa, ter uma moradia, coisas desse tipo. Eu acho que isso faz parte do ser humano dele conquistar, né? Ter uma moradia é bastante importante. Mas às vezes as pessoas ultrapassam muito isso, elas querem muitas e muitas coisas, né? Então a gente deposita tanta energia, tanta força nas coisas exteriores, e a gente esquece de lutar também pelas coisas interiores, que são as únicas coisas que a gente vai carregar. Assim como conta aqui a mensagem, né? Ele caminhou pelo palácio inteiro, mais pôde olhar os tesouros que ali existiam do que outra coisa, né? Então a gente às vezes age dessa forma. A gente passa a nossa vida olhando para o exterior, lutando para conquistar o exterior, e a gente se esquece do interior. Claro que não que a gente não deva fazer isso, né? Conquistar aquilo que é necessário, mas a gente não deve esquecer da nossa parte espiritual, da nossa alma, porque o corpo é dividido distintamente em duas partes, né? Parte matéria e parte espírito, alma. Então a gente luta tanto para conquistar só o que é matéria, para satisfazer o corpo, e esquece da alma. Daí o que acontece? Quando a gente tem problemas, tem percalços na nossa vida, a gente se desequilibra e nada do que aquilo conquistou tem valor. Quer ver uma prova bem simples disso? Quando a gente dá um presente no final do ano para os nossos filhos, por exemplo, quando eles são pequenos, quando são grandes a coisa muda um pouco, né? Mas quando são pequenos, né? A gente dá um presente para eles, aqueles que eles mais querem na vida. A gente luta, né? Se esforça, vai lá e compra e dá para eles. Aquilo lá não dura muito tempo. Já perceberam quanto tempo que dura aquele brinquedo, aquela fantasia, né? Quanto tempo que eles manipulam aquilo? Não passa muito tempo, não tem muita durabilidade. Daqui a pouco eles abandonam aquilo e vão querer outra coisa ou brincar com outra coisa. Nós somos exatamente iguais. Então hoje, se a gente luta tanto para ter uma casa, que eu acho que é importante, ou às vezes luta tanto para ter um carro, daqui a pouco eu já não me satisfaço mais com aquilo, eu quero lutar para ter outra coisa maior. E assim a gente vai indo, né? A gente não tem limites, né? E o ser humano é assim, impetuoso. Pena que ele seja impetuoso só na parte material, né? Então a gente esquece da parte interior, que é o que nos dá a verdadeira riqueza. A gente está sempre lutando e correndo para conquistar coisas maiores e melhores externas, né? Quando a gente acaba de conquistar aquilo que a gente tanto queria, parece que perde a graça. Daí a gente não satisfaz mais com aquilo, a gente quer outra coisa. E assim a vida vai. Então a gente tem que direcionar um pouco das nossas energias para a parte espiritual, né? Para a gente tratar do nosso interior. A imaturidade psicológica, o desconhecimento da vida espiritual, as resistências e barreiras que existem, dificultando a compreensão da função existência corporal, levam o homem a preocupar-se em demasia, detendo-se nas posses de bens materiais. Então, a imaturidade, né, que a gente tem, tanto do desconhecimento da vida espiritual, como assim por adiante, faz com que a gente esteja só preocupado com as coisas exteriores, né, infelizmente. Então, por isso que a casa enfatiza sempre pela leitura. Então, quem não se perguntou, por exemplo, será que eu sou imortal? Será que eu vivo uma vida, 10 vidas, milhões de vidas, sei lá, vou morrer, passo a minha vida lutando todinha, né? E assim que acontece, a gente passa uma vida inteira lutando, né? Querendo conquistar as coisas, querendo estar sempre melhor. E daí depois que conquistei tudo isso, o que vai acontecer? Eu vou morrer e vou deixar tudo aí. Então, a gente tem que focar um pouco na parte espiritual, né? Oração, procurar crescer, evoluir, não só na parte material, na parte interior também, que é a única coisa que a gente carrega, porque conhecimento, espiritualidade é energia, e essa energia é a única coisa que a gente carrega dentro de nós, porque a alma, né, o perispírito da gente, que é uma cópia perfeita daquilo que eu sou quando desencarno, e a gente carrega a alma, e é na alma que vai estar toda a essência nossa, experiências dessa vida, de vidas passadas, o conhecimento, tudo aquilo que eu aprendo, eu carrego dentro de mim, a gente não perde isso nunca. Então é isso que a gente tem que carregar conosco. São esses tesouros, né? São essas riquezas que a gente tem que conquistar interiormente. Porque tudo aquilo que a gente conquista exteriormente é só passageiro. Vão passando de mãos para mãos. E assim vai. Então, muito tempo se dispensa na corrida a esses bens. E bem pouco ou nenhum consagra ao enriquecimento moral e espiritual. Transforma a vida física em um verdadeiro tormento, desgastando-se por completo. Quando a gente fala na dispensa ao tempo, e o tempo é um tesouro, é uma riqueza que a gente tem, só que a gente não sabe trabalhá-lo, né? Usá-lo. A gente às vezes quer trabalhar 20 horas por dia, pensando que vai ficar rico, milionário, e a gente se desgasta, e às vezes não acontece. Então, tudo que a gente luta para conquistar, Deus manda para a gente. Ele não precisa trabalhar tanto assim para querer conquistar as coisas, né? Dessa forma, em exagero. Então, o nosso tempo deve ser trabalhado, deve ser dividido em 3 etapas bem distintas. Então, eu trabalho 8, 10 horas por dia, eu descanso mais 8, e 8 horas para o lazer, para o estudo, para o conhecimento, para o aprendizado, né? Para esse tipo de desenvolvimento. Então, a gente tem que... O tempo é um tesouro muito grande que Deus dá para a gente, é uma riqueza muito grande, só que a gente tem que saber trabalhá-lo, saber separá-lo, dentro do possível, é claro, né? Se buscasse os tesouros da alma, na manutenção do equilíbrio, na dinamização dos meus valores, dos valores maiores, com muito menos esforço faria crescer seus bens materiais, por fazê-lo circular, não mais só em benefício de si próprio. Essa parábola que foi mandada, essa mensagem, ela fala bem isso, né? Quanto mais ele distribuía, mais ele arrecadava tesouros, né? E assim que funciona. A nossa vida é um fluxo de energia. Então, às vezes a gente quer rebanhar tantas coisas, a gente quer se cercar de tantas coisas materiais, e às vezes a gente acaba perdendo, às vezes, numa doença, por exemplo. Não sei se vocês já notaram isso por aí. Às vezes a pessoa trabalha 20 horas por dia, trabalha tanto, ou ela deixa de dormir por causa dos seus bens, por causa das suas riquezas que ela tem, daqui a pouco ela perde por uma doença, tudo aquilo que ela conquistou foi por água abaixo. Então, A energia, assim como que a gente conquista, ela deve ser um fluxo de energia. Então, da mesma forma que eu enriqueço, às vezes, lógico, pelas minhas, pelos meus esforços, né? Ninguém enriquece do nada, do dia para a noite, né? A gente enriquece somente por esforço próprio. Então, da mesma forma que eu enriqueço por esforço próprio, mas Deus me deu muita coisa para que eu conseguisse enriquecer. Das ferramentas, da orientação, da caminho, espiritualidade, tudo está à nossa mercê. E quando a gente consegue enriquecer, o que a gente deveria fazer é saber repartir isso com os outros. Uma certa parte, é claro, né? E a gente não faz isso porque medo de perder, medo de ficar sem dinheiro, e a gente se preocupa tanto em guardar esse tesouro eternamente, né? E a gente mal sabe que depois que a gente desencarna, vai ficar tudo para lá, tudo para trás. Administraria talentos, fazendo-os crescer, movimentando-os e proporcionando meios para que tantos outros também se beneficiem pelos frutos dos trabalhos correspondentes. Faria o papel da fonte que, jorrando sempre, corre em leito limpo, possibilitando chance para que todos ali mantenham a sede. Ou seja, né, a gente está aqui administrando os nossos talentos, né, que Deus nos deu. Então, Ele me deu um monte de coisa. Ele me deu a visão, Ele me deu a saúde, Ele me deu esse corpo físico perfeito, Ele me deu a inteligência. Ele dá tanta coisa para a gente que é para a gente se desenvolver mais ainda. E aquilo que a gente consegue conquistar, a gente tem que repartir com os outros, de uma certa forma. Muitas pessoas falam assim, eu não tenho dinheiro para ajudar as pessoas, né? É uma desculpa bem esfarrapada. Tá certo que ela às vezes não pode ter dinheiro, mas a gente pode ajudar as pessoas de muitas outras formas, né, que existem por aí. Existem milhares de entidades sociais, existe aqui o Divina Luz. A gente não dá um centavo aqui na casa se não quiser, mas eu posso fazer o quê? Eu posso ajudar fazendo um monte de coisa aqui, fazer trabalhos para a comunidade, né? Então, quando a gente fala que a gente não pode ajudar porque não tem dinheiro, a gente pode ajudar de outras formas. Existem milhares de formas para se ajudar, que não precisa gastar nem um centavo. Apenas um pouco de tempo, de paciência, de compreensão, de caridade para as pessoas. Então, cabe a gente, né? O apego excessivo aos bens materiais é uma jaula que aprisiona o possuidor distraído, que passa a pertencer ao que supõe possuir. Causa aflição pelo medo de perder o que acumula, pela ânsia de aumentar o volume dos seus recursos e pela circunstância de ter que deixá-lo iminente à morte. Eu fico pensando às vezes, né, as pessoas que lutam tanto na vida para acumular tantas riquezas, né, fico imaginando assim a situação delas perante a morte, né, quando elas sabem que a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai desencarnar e que tudo aquilo que ela conquistou ela vai deixar para trás, né, tudo aquilo que ela lutou, que ela brigou, que ela desencadeou desavenças na família, né, quantas famílias para ele brigam por causa de dinheiro, terras e heranças, sei lá do que, né, vão para a justiça, aquela briga interminável, né. Então, quando a pessoa com todo esse monte de dinheiro sabe tudo aquilo que ela fez, ela não vai levar nada, né. É uma situação, assim, constrangedora para aqueles que vão passar por isso, né? O possuidor que não se interessa por repartir os valores, oferecendo a oportunidade de trabalho, espalhando os recursos, multiplicando as diversas mãos em benefício geral, é escravo que mais se envelhece, quanto mais se prende às posses, né? Então, claro que existem muitas pessoas, né, de muitos dons, de muitos bens, que geram empregos, geram atividades, dividem, trabalham em entidades sociais, dividem aquilo que tem um pouco, né? Eu acho que tem que ser por aí. A gente trabalhar, crescer, enriquecer espiritualmente, enriquecer, quem sabe, materialmente, mas que a gente possa também subir um pouco daquilo que a gente colhe. Para falar um pouco mais desse assunto, vou chamar o Ivo.